Azul 2A, mesmo 8, boa tarde. Azul 208, Azul 2774, boa. Controle, Salvador, boa noite, Azul 2774. Azul 2774, boa noite, contato cadastro, para o Rio de Voo 300, a Paz 2, a Paz 3, a Paz 3, a Paz 3. Passo perto, 300, pode vir o pé preto, Azul 2774. desvio à direita, pela sua formação. 7260, Mexiga. Certo, do desvio, azul confirmado, 5 lados. Azul 2774, estamos controlando 5, 125 do sinal 1, ao termo 123 do sinal 8. Uma Roma 39, traço de 12 horas, Roma 8 milhas, Roma 8, Roma 060 para 8, para 080, Alfa Time 72. Azul 49, 59, traço de 12 horas, Roma 7 milhas, Roma 10, na pirâmide de voo 090, Alfa Roma 10. Azul 49, 59, tráfego superado, tudo na pena do voo, na parte de ano. assumir a posição. Certo, a gente vai virar para o final. Controle Elos, frequência 120 de Miami. Cerrado, 6268, Nordeste de Salvador. Está no controle, Aracaju, frequência 120, destino a 3. Boa noite, bom dia. 2, boa noite, motorizado direto à posição Duna, vista para 2 metais, a vista na 097, motorizado, sinal e eletrocês, a parte estabilizada.